Vamos nesta manhã ler de João 10. João 10, a partir do versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Ainda a partir do versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Wir haben ein Lied gesungen von unserem guten Hirten. Nós cantamos um hino do nosso bom pastor. Er ist der gute Hirte für seine Herde. Ele é o bom pastor sobre o seu rebanho. Aber er ist auch der gute Hirte für jedes einzelne Schaf. Mas ele também é o bom pastor com relação a cada ovelha individualmente. Und wir haben hier in Johannes 10 gelesen, er liebt jedes einzelne Schaf so sehr. E aqui em João 10 nós temos lido que ele ama tanto a cada ovelha individualmente, dass er das kostbarste gegeben hat. Que ele deu o que era mais precioso. Was ist das kostbarste? E o que é este mais precioso? Sein Reichtum, sua riqueza, seine Macht, seu poder, seine Herrlichkeit, sua glória. Nein, das kostbarste ist sein Leben. Não, o mais precioso foi justamente a sua vida. Im Buch Hiob kann man lesen. No livro de Jó nós podemos ler. Wir lesen es besser. Vamos ler. Aus Hiob 2. Vers 4, in der Mitte, Haut um Haut, ja, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Nós lemos em João 2, versículo 4, na metade, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Alles, was der Mensch hat und geben kann, tut er, um sein Leben festzuhalten. Tudo que o mesmo, que o homem tem para tem e pode dar, ele o faz para reter a sua vida. Er setzt alles dafür ein, dieses Leben zu behalten. Ele empenha tudo para preservar a sua vida. Ganz anders der Herr Jesus. Mas o Senhor Jesus é bem diferente. Er gab sein Leben. Ele deu a sua vida. Er setzte sein Leben ein, andere zu retten. Ele empenhou a sua vida para salvar outros. Er hat nicht sich selbst gerettet. Ele não salvou a si mesmo. Als er da an diesem schrecklichen Kreuz hing, und estava ali pendurado naquela horrível cruz, da gab es ein Gespräch mit den Verbrechern, mit den anderen Gekreuzigten. Naquele evento houve uma conversa entre os dois outros malfeitores. Da haben sie zu dem Herrn Jesus gesagt: Rette dich selbst. Aqueles disseram ao Senhor Jesus: Salva-te a ti mesmo. Und uns natürlich auch. E a nós também, claro. Was hat den Herrn Jesus denn festgehalten an diesem Kreuz? Mas o que foi que estava segurando o Senhor Jesus naquela cruz? Was die Bewachung, die vor dem Kreuz saß? Seriam aqueles guardas que estavam ali assentados perante a cruz? Waren es diese Nägel, die ihn dort festhielten? Ou seriam os pregos que estavam segurando ele? Nein, es war seine Liebe. Não, foi o seu amor. Mit dieser Liebe haben wir uns eben beschäftigt. E com este amor nós acabamos de nos ocupar nos momentos que antecederam. Eine Liebe, die so stark, so intensiv war. Um amor que era tão forte, tão intenso, dass sie sich gab bis in den Tod. Que se entregou a si mesmo até a morte. Später haben sie noch einmal den Herrn Jesus provoziert, als er am Kreuz hing. No evento da cruz, um pouco mais tarde, eles provocaram o Senhor mais uma vez. Sie haben ihm nicht nur in seinem Körper wehgetan. Eles não estavam apenas ferindo corporalmente. Sie haben auch seine Seele verletzt. Eles ofenderam a alma dele. Wenn ihr mal Matthäus 27 aufschlagt. Vamos abrir em Mateus 27. Vers 42. No versículo 42, primeira metade diz, se lê, salvou os outros. A si mesmo não pode salvar-se. Und Vers 43. 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Das gemeine war, der erste Teil ihrer Sätze stimmte. O que é notável aqui é que a primeira metade dessas frases era correto. Andere hat er gerettet. Verdade, sim, ele salvou os outros. Wie viele andere hat er gerettet? E quantos outros não salvou? Das stimmte 100%. Era 100% correto essa frase. Aber der zweite Teil des Satzes. No entanto, a segunda metade da frase, der war total falsch. Era totalmente distorcido. Sich selbst kann er nicht retten. A si mesmo não pode salvar-se. Oh, doch, er hätte sich retten können. Ah, sim, ele podia sim salvar-se a si mesmo. Er gab diesem Holz die Kraft, ihn zu tragen. Pois era ele que atribuiu àquela madeira a capacidade de sustentá-lo. Dann in Vers 43. Depois, no versículo 43, se lê... Wieder die erste Hälfte des Satzes stimmt. Er vertraute auf Gott. Uma vez mais, uma afirmação correta, a primeira metade, no que diz respeito à primeira metade da frase. Nie hat ein Mensch so vertraut wie der Herr Jesus. Confiou em Deus. Jamais homem confiou tanto em Deus quanto o Senhor Jesus. Nie hat ein Mensch sich so in die Hand Gottes gelegt. Nunca, jamais homem se entregou de tal forma nas mãos de Deus. In der Haltung, wie er mich führt, so ist es gut. Nesta atitude de que tal como ele me conduz, tá bom. Er vertraute auf Gott, das stimmte zu 100%. Assim, pois, confiou em Deus. 100% verdade essa frase. Aber der zweite Satzteil, der war wieder total falsch. Agora o arremate, uma vez mais, estava totalmente desvirtuado. Der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Die Menschen sagten, dass Gott nicht eingreift jetzt. O que os homens estavam dizendo é que Deus agora não ia interferir. Dass Gott nicht eingreift, wo der Herr Jesus am Kreuz hängt. Deus não iria interferir nesta cena do filho do Senhor Jesus pendurado na cruz. Genau das ist der Beweis, er ist nicht von Gott. E justamente esta é, segundo pensavam, a evidência de que ele não era de Deus. Das Schweigen Gottes haben sie als Bestätigung aufgefasst? Eles tomaram o silêncio de Deus como uma confirmação. Er ist nicht der Sohn Gottes. Confirmação de que ele não é o filho de Deus. Wenn Gott einen begehrt hat, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Se pois lhe quer bem, será que Deus já quis bem a alguém? Dann seinen Sohn. Então, se foi, foi o filho. Der ihm nur Freude gemacht hat. Que somente lhe conferiu alegrias em todo o seu caminhar. Jede Handlung war zur Freude Gottes. Todo gesto foi para gozo de Deus. Ausnahmslos. Jedes Wort war zur Freude Gottes. E sem exceção, toda palavra foi para o gozo de Deus. Jeder Schritt, den er ging, cada passo war zur Freude Gottes. Foi para o gozo de Deus. Jeder Gedanke, den er hatte, war zur Freude Gottes. Cada pensamento que ele externou foi para o gozo de Deus. Und das alles nicht nur in guten Zeiten. E isso tudo não apenas nos dias bons. Das blieb exakt so, als es schreckliche Leiden gab. O quadro permaneceu exatamente assim quando ele passou por sofrimentos. In jeder Situation und zu jeder Zeit hat der Herr Jesus Gott Freude gemacht. Enfim, em toda situação, a qualquer tempo, o Senhor Jesus foi motivo de gozo para Deus. Wenn Gott einen begehrte, se Deus quis bem a alguém, dann ihn. Então foi a ele. Und jetzt sagen die Menschen, dass er schweigt, ist der Beweis, er begehrt ihn nicht. E agora as pessoas acham que pelo fato dele estar silenciado, ele estar inativo, é uma evidência de que ele não lhe queria bem. Können wir uns vorstellen, wie das Herz des Herrn Jesus verletzt hat? Vocês podem imaginar agora como essa frase, essa afirmativa feriu o Senhor Jesus? 6 Stunden hing er fest an diesem schrecklichen Kreuz. Ele estava ali apregoado àquela horrível cruz por 6 horas. Unter permanenten Schmerzen. Sob o efeito de dores permanentes. Und dann haben sie nicht aufgehört, ihn auch dann noch immer wieder in seiner Seele zu verletzen. E ainda assim eles não cessaram de lhe ferir a alma repetidas vezes. Ein Bibelvers dazu aus Psalm 35. Vamos agregar um versículo a isso, a saber, Salmo 35. Der letzte Satz von Vers 15. Sie haben gelästert und nicht aufgehört. Yeah. Diz aqui Salmo 35, versículo 15, na última frase: dilaceraram-me sem tréguas. Sie haben ihn permanent verletzt, auch noch als er am Kreuz hing. Sem tréguas, eles o feriram ali na cruz. Was für ein Beweis von Liebe. Que evidência, pois, esta é de amor? Von dem Herrn Jesus an diesem Kreuz hängen zu bleiben. Da parte do Senhor Jesus de permanecer ali pendurado na cruz und sein Leben zu geben für die Schafe. E dar a sua vida pelas ovelhas. Wir haben gelesen in Vers 11 von Johannes 10, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Pois bem, nós lemos em João 10, versículo 11, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Er setzt es für die Rettung der Schafe ein. Ele a coloca em ele em ele a ele a como foi? Coloca em jogo. Ele a coloca em jogo em ação por amor às ovelhas. Dann kommt ein Gegensatz, ein Vergleich in Vers 12. E na sequência nós vemos uma comparação, uma contraposição, na verdade. Man konnte damals, zur Zeit, als der Jesus lebte, auch Hirten mieten. Naqueles dias da vida do Senhor Jesus, era comum que se alugava pastores. Das waren Hirten, die hatten keine Beziehung zu den Schafen. E esses pastores, eles não tinham vínculo com as ovelhas. Sie machten einen Job. Eles faziam um bico. Aber sie hatten keine Beziehung zu den Schafen. Mas não tinham um vínculo com as ovelhas. Wenn dann ein böses Tier kam, um den Schafen zu schaden oder sie zu fressen. E quando então vinha um animal feroz para causar dano às ovelhas ou para comê-las, dann dachte der gemietete Hirte nur an sich. Aí o pastor de aluguel, ele só pensava em si. Er rettete sich und überließ die Schafe ihrem Schicksal. Ele salvava sua própria pele e deixava as ovelhas à sua mercê. Wenn der Wolf kommt, Vers 12, verlässt er die Schafe und flieht. Versículo 12b, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Und es gibt zwei Ergebnisse. E há dois resultados. Der Wolf raubt sie. O lobo as arrebata. Der Wolf zerstreut sie. E o lobo as dispersa. Wie ganz anders der gute Hirte. Como é diferente com o bom pastor? Er gab sein Leben, um die Schafe zu retten. Ele deu a sua vida para salvar as ovelhas. Und bis heute ist er bemüht, seine Herde zusammenzuhalten. E até hoje ele está empenhado em manter unida unido o seu rebanho. Dass sie eben nicht zerstreut ist. Para que, enfim, não sejam dispersos. David ist ein Beispiel für einen solchen Hirten. Temos um exemplo de pastor assim em Davi. Ein Hirte mit Beziehung zu seinen Schafen. É pastor que tem conexão com as ovelhas. Als er vor dem König Saul steht und sie im Kampf mit den Philistern sind. Quando ele estava perante o rei Saul e havia uma guerra lá com os filisteus. Sagt der König Saul, wer bist du denn überhaupt? O rei Saul falou, quem é você afinal? Sagt David, ich habe das Vieh, die Schafe meines Vaters geweidet. O Davi então relata que eu guardei as ovelhas, o gado do meu pai. Wir schlagen 1. Samuel 17 auf. É o que diz lá em 1 Samuel 17. Und dann kannst du Vers 34 und Vers 35 lesen. Onde se lê no versículo 34 e 5. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Ich möchte betonen die Worte in Vers 35, so lief ich ihm nach. Eu gostaria de sublinhar o início do versículo 35. E saí após ele. Jetzt kam der Bär, jetzt kam der Löwe. Eis que veio o urso, eis que veio o leão. David war in Lebensgefahr. Davi estava em perigo de vida. Der Löwe oder der Bär packte sich ein Schaf. O leão und lief damit weg. O urso agarrou uma ovelha e saiu. Wie war die Reaktion von David? Qual foi a reação de Davi? Ich kann nichts machen, es ist ein Bär, es ist ein Löwe. Ah, não dá para fazer nada, afinal é um urso, é um leão. Ich habe ja noch so viel Schafe, es ist nur eins. E afinal tem tantas ovelhas aí, essa aí é uma só. Nein, er lief ihm nach dem Bär, dem Wolf. Não, ele saiu após ele, ao leão, ao urso. Und dann kämpfte er gegen den Bär oder den Löwen. E ele lutou contra o leão, contra o urso. Und er rettete sein Schaf unter Lebensgefahr. E livrou, salvou aquela ovelha sob perigo de sua própria vida. Ein schwaches Bild von dem, was der Herr Jesus in Vollkommenheit getan hat. É uma fraca figura daquilo que o Senhor Jesus fez em perfeição. In Vers 14 haben wir dann weiter gelesen. Temos lido ainda no versículo 14. Der gute Hirte setzt nicht nur sein Leben ein, um die Schafe zu retten. João 10, que o bom pastor não apenas engaja sua vida para salvar as ovelhas, sondern er kennt die seine. Senão que também conhece as suas. Er hat in seiner Liebe sein Leben für sie gegeben. Em seu amor, ele deu a sua vida por elas. Für jedes Schaf individuell. e por cada ovelha individualmente. Und er kennt jedes Schaf individuell. Assim, pois, ele conhece a cada ovelha individualmente. Er kennt uns, er kennt dich, er kennt mich durch und durch. Ele conhece a nós, ele conhece a ti, conhece a mim, de ponta a ponta. Er kennt uns besser, als wir selbst uns kennen. Ele até nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós. Und er weiß genau, was wir brauchen. Ele sabe muito bem o que precisamos. Er weiß es besser, als ich es weiß, was ich brauche. Ele sabe melhor do que eu tenho conhecimento disso. Und er weiß besser, was du brauchst, als du es weißt. E ele sabe melhor o que você precisa do que você tem conhecimento. Er kennt die seine. Ele conhece os seus. Aber dann steht in Vers 14 auch, er ist gekannt von den seinen. Mas o versículo 14 ainda diz que elas me, o conhecem. Und die Frage ist, kennen wir den Herrn Jesus als unseren guten Hirten? E agora levanta-se a questão, conhecemos nós o Senhor Jesus como o bom pastor? Sind alle hier heute in diesem Raum gerettet durch das Werk von Golgatha? Será que todos nesse ambiente aqui estão salvos pela obra do Gólgota? Gehören dem Herrn Jesus? Pertencem ao Senhor Jesus? Und freuen sich jeden Tag an seiner Liebe. E alegram-se diariamente em seu amor? Sind jeden Tag dankbar für seine Fürsorge. São diariamente gratos por sua provisão? Und dann spricht der Jesus in Vers 16. Versículo 16. O Senhor Jesus fala aqui von einem Hof, einem Schafhof. De um aprisco, aprisco de ovelhas. Es scheint so zu sein, dass damals, als der Herr Jesus lebte, dass man die Schafe zusammentrieb in verschiedene Bereiche. Parece aqui que naquela época da vida do Senhor Jesus, que era comum de aglutinar, de agregar as ovelhas assim em diferentes setores. Es gab Schafhof 1, Schafhof 2. E havia ali um aprisco número 1, aprisco número 2, assim, etc. Und der Jesus sagt hier, ich habe Schafe aus einem Schafhof, das ist Israel. E o que o Senhor está dizendo aqui? Eu tenho ovelhas de um aprisco, isto é, Israel. Aber sein Blick geht über diesen Schafhof Israel hinaus. No entanto, a sua perspectiva, ela, a sua visão, ela iria ia além desse aprisco de Israel. Und er sagt, ich habe auch noch andere Schafe außer Israel. Pois ele diz que eu ainda tenho outras ovelhas que não as de Israel. Da dürfen wir an die Glaubenden aus den Nationen denken. E podemos associar esta menção aos crentes dentre as nações. Wahrscheinlich ist ja hier heute niemand, der jüdischer Abstammung ist. Eu acho que aqui hoje nesse ambiente não tem ninguém que tem descendência de judeus. Wir gehören alle zu den Glaubenden aus den Nationen. Somos pois todos crentes dentre as nações. Der Herr Jesus hat Glaubende aus Israel. O Senhor Jesus, ele tem crentes em si de Israel und Glaubende aus den Nationen. E crentes também das nações. Und er sagt, es wird eine Herde, ein Hirte sein. E o que ele afirma agora é que haverá uma rebanho e pastor. Paulus erklärt dieses Thema in im Epheserbrief. O Paulo ele explica esse assunto lá na sua carta aos Efésios. In Kapitel 2 spricht er von einer Zwischenwand. Einer Trennwand. Spricht er von einer Zwischenwand, die es jetzt, heute nicht mehr gibt. Lá no capítulo 2 de Efésios, ele está falando de uma separação, de uma que hoje não existe mais. Glaubende aus Israel und Glaubende aus den Nationen sind jetzt zusammengefügt. De modo que os crentes das de Israel e os crentes das nações estão agora unidos. Es wird eine Herde sein. Haverá rebanho. Die Grundlage dafür ist das Werk des Herrn Jesus. E o fundamento para isto é a obra do Senhor Jesus. Es wird eine Herde sein und ein Hirte. Haverá rebanho e pastor, no versículo 16. Und dann haben wir in Vers 27 noch etwas von der Sicherheit der Schafe gelesen. Depois lemos no versículo 27 algo ainda que diz respeito à segurança das ovelhas. Erst heißt es in Vers 27 noch einmal, dass die Schafe ein gutes Gehör haben. A princípio, o versículo 27 afirma que as ovelhas têm um bom senso de audição. Es geht nicht darum, dass die Schafe die Stimme von Hirten 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 alle kennen. Não se trata aqui das ovelhas saberem discernir o pastor número 1, 2, 3 até 10. Es geht darum, dass sie eine Stimme kennen. O que importa é que conheçam uma voz. Die Stimme ihres Hirten. A voz de seu pastor. Meine Schafe hören meine Stimme. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Noch einmal sagt der Jesus, ich kenne sie. Uma vez mais o Senhor diz que eu as conheço. Und die Schafe, die seine Stimme hören, folgen ihm gern. E as ovelhas que ouvem a sua voz têm prazer em seguir após ele. Sie folgen ihm, weil sie wissen, das ist der Hirte, der uns liebt. Eles o seguem porque sabem que este é o pastor que nos ama. Das ist der Hirte, der uns gut versorgt. Esse pastor, ele cuida bem de nós. Das ist aber auch der Hirte, bei dem wir Sicherheit haben. E esse pastor também é aquele no qual estamos seguros. Jesus sagt am Ende von Vers 28, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Tanto é que no fim do versículo 28, o Senhor diz que ninguém as arrebatará da minha mão. Das ist die absolute Sicherheit für jeden Glaubenden. Esta afirmativa é a absoluta garantia, a absoluta segurança que, na qual todo crente pode se fiar. Niemand kann dich, niemand kann mich aus der Hand des Herrn Jesus rauben. Ninguém pode arrebatar a você ou a mim da mão do Senhor Jesus. Wir kennen seine Hand, die durchbohrt war. Nós conhecemos a sua mão. Ela foi perfurada. Das erinnert uns an seine Liebe, die sich hingab bis in den Tod. O que nos faz lembrar de seu amor, que se entregou até a morte. Hier in diesem Vers ist seine Hand Ausdruck seiner Macht. Aqui nesse versículo, a sua mão, ela representa o seu poder. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. E ninguém as arrebatará da minha mão. Und sozusagen, um eine doppelte Sicherheit zu geben, e vamos dizer assim que para dar uma dupla garantia, sagt der Herr Jesus, auch der Vater im Himmel, aus seiner Hand kann sie niemand rauben. O Senhor Jesus agora diz que também o Pai do céu, da mão dele, ninguém pode arrebatá-los. Im Blick auf die Sicherheit der Schafe, vejam então que com vistas à segurança das ovelhas, sind Vater und Sohn eins. O Pai e o Filho são um. So wichtig ist die Sicherheit der Schafe. Vejam quão importante e relevante é a segurança das ovelhas. Das macht unser Herzen doch froh. Isso dá uma alegria ao nosso coração. Darüber können wir doch von Herzen dankbar sein. Podemos, pois, ser muito gratos, cordialmente gratos por esse fato. Der gute Hirte hat uns gerettet unter Einsatz seines Lebens. O bom pastor, ele nos salvou mediante a entrega ou engajamento de sua vida. Der gute Hirte hat uns zu seiner Herde oder zu einer Herde zusammengefügt. E ele nos agregou a um rebanho, a seu rebanho. Und diese Herde hat nicht mehrere Hirten, sondern einen. E este rebanho, ele não tem vários pastores? Não, ele tem um único. Das ist der, der sie versorgt. Que é aquele que cuida deles. Und der sie liebt. E os ama. Und der Jesus sagt uns, dass wir in absoluter Sicherheit sind. E o Senhor Jesus nos diz agora que nós estamos em absoluta segurança. Jetzt noch einen Vers aus Vers 9, aus Kapitel 10. Vamos ler o versículo novo aqui, capítulo 10, versículo 9. Dazu bitte vorlesen, speziell den letzten Satz, dass die Schafe Weide finden. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Der gute Hirte hat nicht nur sein Leben gelassen für uns. O bom pastor não somente deu a sua vida por nós, versorgt uns auch jeden Tag. E ele também nos dá nutrição dia após dia. Nach seiner Weisheit versorgt uns mit allem, was wir für das Leben auf dieser Erde brauchen. E segundo a sua sabedoria, ele nos nutre, ele nos provê tudo o que nós precisamos para o cotidiano. Aber versorgt uns vor allen Dingen auch mit Nahrung für unsere Seele. Mas principalmente ele também nos supre nutrição para a nossa alma. Dafür haben wir sein Wort. E para isso nós temos a sua palavra. Dafür haben wir den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Temos também o Espírito Santo que habita em nós. Dafür hat der Herr Jesus vom Himmel aus bis heute Personengaben gegeben. E além do mais, o Senhor Jesus ascendido lá do céu, ele nos envia pessoas, homens especiais, para nos auxiliar. Evangelisten, Hirten, Lehrer. Essas pessoas são evangelistas, são pastores e são mestres. Das sind Personengaben, die der verherrlichte Herr bis heute gibt. E estas dádivas são pessoas e estas o Senhor ainda hoje continua nos dando. Uns die Glaubenden zu versorgen mit allem, was wir für unsere Herzen und Seelen brauchen. Para quê? Para que nós, os crentes, sejamos supridos segundo todas as necessidades do coração e da alma. Der Herr Jesus ist nicht nur der gute Hirte, der auf der Erde sein Leben ließ. O Senhor Jesus, ele não é somente o bom pastor que deu a sua vida aqui na terra. Er ist auch der große Hirte, der jetzt im Himmel verherrlicht ist. Ele é também o supremo pastor que agora está glorificado nos céus. Und alles tut, die einzelnen Schafe auf der Erde zu versorgen. E que faz tudo o que for necessário para suprir as necessidades das ovelhas individualmente. Aber auch seine Herde zu versorgen und sie zusammenzuhalten. Mas também para suprir o seu rebanho coletivamente e mantê-los unidos, mantê-los em Zum Schluss noch einen Vers aus Hebräer 13. Hebräer 13. Para finalizar ainda versículo de Hebreus 13. Verse 20 und 21. Versículo 20 e 21. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, lhe vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória por todo sempre. Amém. Hier haben wir den Herrn Jesus und wird bezeichnet als der große Hirte der Schafe. Temos aqui o Senhor Jesus, e ele é designado aqui como o grande pastor das ovelhas. Das steht in Verbindung mit seiner Auferweckung. E esse título está associado à sua ressurreição. Der Gott des Friedens hat ihn auferweckt, den Herrn Jesus, nach vollbrachtem Werk. O Deus da paz, ele ressuscitou ao Senhor Jesus uma vez que a sua obra estava consumada. Und jetzt ist verherrlicht im Himmel. E agora o glorificou no céu. Unser großer Hirte. O nosso grande pastor. Und warum und was tut dort von dort aus? E por que, aliás, o que ele faz ali a partir do céu? Es geht darum, dass wir in jedem guten Werk vollendet werden. A questão lá é para nos aperfeiçoar em todo o bem para cumprir a sua vontade. Vers 21 am Anfang. É o que diz o início do versículo 21. Gute Werke sind Werke, die wir tun. Boas obras, todo bem, são obras que nós fazemos. Nicht gerettet zu werden, sondern weil wir errettet sind. Não para sermos salvos. Não, é porque nós somos salvos. Gute Werke sind Werke, die den Interessen des Herrn Jesus dienen. Ah, tudo bem, boas obras são obras que servem ao interesse do Senhor Jesus. Das sagt der Herr Jesus im Blick auf das Tun von Maria in Bethanien. Foi o que o Senhor Jesus disse com vistas ao ato da Maria lá de Betânia. Sie hat ein gutes Werk getan. Ela fez uma boa obra. Nein, ich habe nicht exakt zitiert. Não, eu não estou citando corretamente o versículo. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ela fez uma boa obra para mim. Gute Werke, das sind Werke, die getan werden zur Ehre und zur Freude des Herrn Jesus. Boas obras são, pois, obras, atos que são feitos para a honra e para o interesse do Senhor Jesus. Drittens, gute Werke sind gewirkt durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes. E ainda tem um terceiro aspecto com relação à boa obra, que elas são sempre operadas pelo poder do Espírito Santo. Gott möchte gerne, Vers 21, dass wir seinen Willen tun. Deus quer mesmo, no versículo 21, que nós cumpramos a sua vontade. Und dazu bewirkt etwas in uns. E para tal, ele opera algo em nós. Und zwar bewirkt in uns das, was vor ihm wohlgefällig ist. E esta operação é sempre algo que é agradável diante dele. Das ist ein permanenter Prozess. Trata-se de processo que não acaba, ele é permanente. Dafür müssen wir uns öffnen. Só que nós temos que nos abrir a esta operação. Was Gott durch seinen Geist in uns wirken kann. Para que Deus possa operar em nós mediante o seu Espírito. Und wenn Gott es dahin führen kann, dass wir gute Werke tun zu seiner Freude. E se Deus porventura é bem sucedido em operar boas obras em nós eventualmente, dass wir das tun, was vor ihm, vor Gott wohlgefällig ist, ou seja, que nós operemos coisas que são agradáveis diante dele, dann dient das zur Ehre und Verherrlichung des Herrn Jesus und zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Então estas obras, elas sempre cooperam para glorificar e para honrar o Senhor Jesus e a Deus. So haben wir einen guten Hirten, der sein Leben für uns gab. Vejam, pois, que nós temos bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, der uns durch und durch kennt, que nos conhece de ponta a ponta, der uns zu einer Herde zusammengefügt hat, e que nos configurou em rebanho, in dessen Hand wir in absoluter Sicherheit sind, e em cujas mãos nós estamos em absoluta segurança, der uns bis heute gut versorgt, e que até hoje nos tem suprido muito bem, mit allem was wir brauchen, segundo todas as nossas necessidades, damit unser Leben Frucht bringt für ihn, para quê? Para que a nossa vida produza frutos para ele. Gutes hervorbringt zur Freude Gottes. Produza boas coisas para o gozo de Deus. Und zur Freude des Herrn Jesus. E para o gozo do próprio Senhor Jesus.